Torregol 9197, 20 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando o galeão para o táxi. Táxi em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 0, no 2. Frente pela Índia, ponto de espera da 10, chamará pronto, 817. Gol 987, próximo ao ponto 0 da 10, pronto. Autorizado alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 5 nós, o gol no 87. Autorizado alinhar e decolar, gol no 87. São 3663, chama agora Centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. 251, 233, 135, boa noite. Bom, bom. Gol 1817, decola aos 44, chama agora o controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Gol 1271. Gol 1271, chama agora a torre 118, décima 12. 186, obrigado, até mais, gol 1271. Até. Controle Salvador, bom dia, gol no 897, cruza 2 mil pés na Árvore Elefa. Gol no 897, bom dia, contato radar na decolagem, suporte nível 360 na saída Árvore. 360 na Árvore, gol 1897. Bruno, bom dia, tráfego já avistado. O vento agora 130 graus com 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Eu pouso no zero, gol 1271. Gol 1271 no solo aos 48, libera a direita, na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette até 05 na sua escuta. 18 no sétimo agora centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 1, alternando 3325, gol 1897, obrigado, bom dia. Salvador, um bom dia, Gol 9284. Bom dia, Salvador para Guarulhos. Aguardo só um minuto para cópia. Da Gol, bom dia, 380 Guarulhos, front copy. Autorizado Guarulhos, o nível 380, via Upzulu 21, decolagem da pista 10 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa para interceptar Upzulu 21, a frequência do controle 119.35, aciona 5456. Planejamento correto, portão 03, chama pronto, Gol 9284. isso, é 9284, São Pedro, tem que ir na linha. Autorizado, chama pronto para o táxi.